Portal do Arrocha. Meu. Falando de amor. Sabe, você não quis me ouvir e hoje vem e me pede pra voltar, mas some, só some. Se lembre que me traiu mais de uma vez e traição não tem perdão. Vê se não liga mais pra mim, mas some, só some. Cê sabe bem, baby, que eu te amei demais, te amei, mas me enganei, eu me enganei. Cê sabe bem, Daisy, que eu te amei demais, que sempre te amei, mas me enganei. Depois de tanto amor que eu te dei, Daisy, eu não merecia isso, não merecia. Se lembre que me traiu mais de uma vez e traição não tem perdão. Vê se não liga mais pra mim, mas some, só some. Cê sabe bem, Daisy, que eu te amei demais, que sempre te amei, mas me enganei. Cê sabe bem, Daisy, que eu te amei demais, que sempre te amei, mas me enganei. Eu me enganei. Cê sabe bem, Daisy, te amei demais, que sempre te amei, mas me enganei, eu me enganei. Cê sabe bem, Daisy, que eu te amei demais, que sempre te amei, mas